3 para a parte principal, posição 3. Claro, gente, ao reboque, informe na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1, no uísque Juliette, uísque. 7, informará para ingresso no pátio 3. Corrigindo o pátio principal. Torre Webjet 5717, com ponto de espera pronto. 5717 autorizado, ingresso decolagem, vento 1110 graus, 612 nós. Autorizado, ingresso decolagem, 5717. Chame 5898, passão 50, chame Recife em 1251, alterna 13325. Recife agora, 1251, 3325, obrigado, bom dia, 5898. Bom dia. Tael Leda Bridge. Ok, obrigado. Sete no sete, decolada Zuno 5, controle 119, décima 8, bom dia, bom voo. 18, anda, bom dia, 18, 9, bom dia. Web 5717, bom dia. 5717, bom dia. Sube e mantenha 340 da El, vigilância. 340 da El, pode voar da El direto? Livre, voar da El. Vai direto, 5717. bom dia, web 508, Ponte Charlie, 340 Paraguai. Pronto cópia. Afirmativo. 5808, Goiânia, nível 340 aprovado, via peso Luno 7, até Formosa, após a Peruísque no zero. Decolagem da pista no zero, curva à direita, subida gole, transição Ofito, controle 119, decima 8, aciona o 5057. Autorizado 340 para Goiânia, via peso Luno 7, após Formosa, Peruísque no zero. Vai deparar a pista 1-0 com a primeira curva direita na saída gole, transição Ofito, 119 motores, 057 transponder 501. E confirma o transponder 5057, chama em pronto o portão 10. Tá agora pronto, web 5808. Autorizado, chama o táxi 5808. Chamaram o táxi 5808. Whisky Gillette Whisky, no aguardo para ingresso no pátio principal, posição 3. Autorizado, Whisky Gillette Whisky. Ciente. Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Charlie. Boa, Alfa Yankee Charlie, prossiga. Bom dia, senhor, Alfa Yankee Charlie, está no pátio 3, solicita reboque para o gate de número 1. Autorizado iniciar o reboque no pátio 3, informe para ingresso no pátio 1, Alfa Yankee Charlie. Afirmativo. Chegada bom, Fidei se mantém a 2000, ajuste 1014, reporte localizador. 5797, vai passar um 40, chama o centro em 125, decimal 1, contêiner 13325. 5 horas, 35, bom dia. Bom dia. Controle, Whisky Juliet, Whisky, reboque finalizado. Bom dia e obrigado. Bom dia, Whisky Juliet, Whisky. Perdão, correção. O Salvador é 5808, pronto para o táxi. Estamos com 128, 128 a bordo, autonomia de 3 horas e 50. Altera com. Web 5808, táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, informe no ponto de espera da 10, pronto, ajuste 10 no 4. 10 no 4, vai pela pátio, Índia, Alfa, chama a 286 quando pronto, 58. Bom dia, senhor, identificação, chegada bom, fidesse marquinha 3 mil pés, 1014 ajuste. 5 Charlie, pronto para ingresso ao Pátio 1. Autorizado, ingresso Pátio 1, confirme o portão de destino. Portão 1. Gente, está livre até o portão 1, Alfa 5 Charlie. Ah, sim, obrigado. Web 508, agora ingressando na Índia para Alfa, próximo do ponto de espera, da 10, pronto para decolagem. 5808 livre, ingresso e decolagem pistão no 01 no 0 graus 629. Autorizado então a linha I decolar pista no 0 F5808. Penha do 990, estamos iniciando. 5808. Web 5808, decolados 31, no controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Web 5808. Bom dia, Suio, mantenha 340 saída agora. 340 na Gole, Web 5808. Cópia 3201. 3201, autorizado nível 360 para Confins. Decolagem da pista 10, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, Bridge, intercepta o peso do 16. Controle 119, decimal 8, aciona o 5062. Autorizado Confins, nível 360. Decola da 10 com curva direita, saída da El, após da El Leda, Bridge, Upper Zulu 16, controle 19-8, Hugo Transponder 5062, Otan 3201. Correto, chame pronto acionamento, Otan 3201. A chama 3201. Salvador Azop, Charlie finalizado o reboque para o Gitchono, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, Alfa Charlie. No ILS, ou Gol 1995. Ok, complete final ILS, torre 118.6, Gol 1995. 118.6, 1995. Gol 1995. Gol 1995, bom dia, tráfego avistado, vento 1.00 graus, 6.12 nós, ajuste 1.0 no 4, informe trem de pouso baixado travado. Tá com 3 de pouso baixado travado, Gol 1995. Gol 1995, autorizado pouso, pistão 1.0. Autorizado pouso, 1995, pelo bem? 1.00 graus, 6.12 nós. Gente, 1995. 995, solo aos 38, táxi via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, gate 6, gol 9. Só para nível de informação, quando nós estávamos cruzando a 107, tinha alguém apontando aquele laser verde pro gol 1995. Foi duas vezes que a gente estava praticamente cruzando a 107. Gol 1804, complete final em LF, torre 118-6. 18-6-804. Controle Salvador, bom dia, gol 7-1-5-7. 7-1-5, chegada a Ponce, desse mantenha 4000, vigilância. 4000, vigilância. Web 5808, chame o centro em 125, 1-3325. Correu gol no 804 e aliás, seguidão no 0. 04, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, meio 12 nós, ajuste 1-0 no 4. Ajuste, travou, livre pouso, gol no 804. Confirme. Quanto cópia? Quilo Serra Lima, Ituberá, uma centena, decola da 17, curva direita, subida gole até Eval, após Eval em rota, controle 199.8, aciona 5066. Gol 1804. Correto, chame pronto para acionamento, Quilo Serra Lima. Salvador, bom dia, até 3171, informação é. 3171, bom dia, prepare Dael transição. Dael Leda, após direto E, desaguardando cópia, Guarulhos. Dael Leda, eu desaguardando cópia, 3171. 3201, 29, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, 3201. Vai chamar táxi, 3201.